Tudo começou quando um certo dia eu liguei pro broto que há tempos eu não via. E o que ela me disse me deixou zangado. Deixe de tolice, já tenho um namorado. Fui à casa dela e lhe falei então. Para essa história, quero explicação. Quando olhei do lado, eu perdi a fala. Descobri um cara que tinha minha cara. E até seu nome era igual o meu. Um era demais, você não era eu. E na confusão, o broto desmaiou. E sem solução, o caso ficou meio atrapalhado, meio descontente. Ia já ficando, quando alegremente uma grande ideia eu tive então. Eu disse para alguém, me traga um violão. E uma canção eu comecei a mostrar. Mas o cara disse, também sei cantar. Isso me deixou meio contrariado. Mas ele cantou tão desafinado que meu bem de tudo foi desconfiando. E o cara envergonhado foi logo se mandando. Então ela pediu um beijo que eu lhe dei. E minha canção pra ela eu terminei. E minha canção pra ela eu terminei. E minha canção pra ela eu terminei. Uau! Alessandro Solo! E uma grande ideia eu tive então. Eu disse para alguém, me traga um violão. E uma canção eu comecei a mostrar. Mas o cara disse, também sei cantar. Isso me deixou meio contrariado. Mas ele cantou tão desafinado que meu bem de tudo foi desconfiando. E o cara envergonhado foi logo se mandando. Então ela pediu, um beijo eu lhe dei. E minha canção pra ela eu terminei. E minha canção pra ela eu terminei. E minha canção pra ela eu terminei. Que papo furado, mas o cara da minha cara, sabe? Não é? O cara tá parecido com o menino, sabe? Tô louco. Para baralho na bamba. Para baralho na bamba. Se necessita uma boca de graça. Uma boca de graça pra me passar. Ai arriba, ai arriba. Ai arriba, ai arriba. Pois te serei, pois te serei, pois te serei. Eu não sou marinheiro. Eu não sou marinheiro. Sou capitão, sou capitão, sou capitão. Una boca de gracia, una boca de gracia pa' mi pase. Ay arriba, ay arriba. Alessandro Solo. Necessito una boca de gracia, una boca de gracia pa' mi pase. Ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba. Pochi seré, pochi seré, pochi seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Soy capitán, soy capitán, soy capitán. La, la, la, la, la, la, la.